Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Joker vai atolar do Rock'n'Roller. É, aqui é o Lequinho e eu ainda tô com dó do lesadinho. Aqui é o Rafael Tekken, o host desse podcast, e o meu Max favorito é o Max Steel. Direitos autorais. Olha, que cretino. Olha, esse Rafael. Eu sou muito original nas minhas frases, né, galera? Que vantra. Não vou nem comentar, deixa pro meu advogado. Nunca ouvi essa frase antes. Enfim, começamos mais uma edição do podcast Banco de Cérebro. Nós vamos falar nesse podcast sobre a franquia Mad Max. E o maior fã de Mad Max, que é o Gustavo, que é um dos nossos redatores, não tá aqui. Maior fão. É um abraço pra ele. Um abraço pra ele. Não significa nada, né? Não deveria nem estar mandando abraço. Mas é que morra. Também, não, aí não tem gente pra escrever, né? Aventura é uma linguagem ultrapassada. Exato, obrigado. O futuro é o YouTube, nem o podcast é. Aliás, o YouTube, eu estou no YouTube agora, não sei se vocês sabem. Eu também, tava vendo um clipe de música, né? Sensacional. Eu tô em outro lugar que tem vídeo, mas não é bem YouTube. Tem o meu vídeo agora, eu fiz um review. Não é nesse lugar que aí? Não. No meu lugar, não. Enfim, tem um vídeo aí, galera, eu fiz o review de um box com Flash Gordon e He-Man. Cara, é só filme pérola, hein? E eu nunca assisti nenhum deles, a não ser o Flash antigo. Rafael, você sabe qual outro filme que é pérola? Qual? A Ostra. Por que não pode botar o Kibe no freezer? Por quê? Porque ele esfirra. Ou pra Mad Max, vai. Minha vida se esvai. Minha visão se embaça. Tudo que resta são recordações. Eu me recordo de uma época caótica, de sonhos arrasados, de uma terra devastada. Mas acima de tudo, me recordo do guerreiro das estradas, um homem que chamávamos de Max. Para entendermos quem ele era, temos que voltar a uma outra época em que o mundo era controlado pelo combustível negro. Nos desertos surgiam grandes cidades de tubo e aço. Cidades que sumiram arrasadas. Por razões há muito esquecidas, duas poderosas nações entraram em guerra e lançaram uma chama que consumiu a todos. Sem combustível, elas não eram nada. Construíram um mundo frágil. As máquinas trovejantes engasgaram e pararam. Seus líderes debateram. Mas nada podia deter a avalanche. O mundo desabou. Cidades explodiram. O mundo virou uma pilhagem. Uma tempestade de fogo e medo. Homens começaram a se alimentar de homens. Nas estradas havia uma linha branca de pesadelos. Só aqueles móveis o bastante para procurar, brutos o bastante para pilhar, sobreviviam. As gangues tomaram conta das estradas, prontas para guerrear por um tanque de combustível. E nesse turbilhão de decadência, homens comuns eram castigados e esmagados. Homens como Max, o guerreiro das estradas. No roncar de um motor, ele havia perdido tudo. Tornou-se um homem vazio, um homem arrasado, solitário, um homem perseguido pelos demônios de seu passado, um homem que vagava sem rumo pela terra devastada. E foi aqui, nesse lugar maldito, que ele aprendeu a viver novamente. Primeiro filme, Mad Max, simplesmente lançado no ano 79, né? O diretor é o George Miller. E engraçado, e antes de ser diretor, ele era enfermeiro. Tipo, nada a ver, né? É, tipo, estou aqui curando doentes, deixa eu dirigir um filme. Deixa eu dirigir um filme. Cara, é um filme completamente diferente do que a gente vê hoje de Mad Max. É, o que a gente conhece mais pelo Mad Max é o que veio no Road Warrior e na Cúpula do Trovão, né? É, sim, eu ouso dizer assim que o Cúpula do Trovão, ele firma mais o universo, né? Ali você tem realmente uma confirmação do que é aquele universo. Mas o segundo, ele já tem uma grande diferença em relação ao primeiro, né? Você vê que é um futuro muito mais pós-apocalíptico. Eu vou falar melhor sobre o Cúpula do Trovão quando a gente for falar do filme em específico. Mas pra mim, o Cúpula do Trovão é mais algo um pouco mais fantasioso. É, pode passar a sinopse do primeiro? Falar rapidinho assim? Não, não pode não. Então você pega sua mãe e joga ela na roda. Aquela lá. O pau quebrando. Primeiro Mad Max, ele se passa depois que o petróleo do mundo acabou. É, tá, ainda não tá tão ferrado quanto no segundo, mas as coisas não, já estão... Acabou de acabar o petróleo do mundo. Exato, e tem agora uma polícia feita só casos na estrada mesmo de roubo de gasolina. E o Max, ele é um desses policiais que cuida desses casos. E o chefe dele é o Sargento Pincel, né? Exato. Nossa, né, cara? E aí, nessa, ele acaba entrando em conflito com uma gangue, como sempre, esse viado não aprende a lição. Três Guerreiros, então, porque não vem. É muita, né, cara? É 79 também. Cara, imagina um spin-off dele com Guerreiros, seria muito... Nesse conflito, ele acaba envolvendo a família dele e ele deixa de ser o Max policial pra se tornar o Mad Max. Mad Max, né, o guerreiro das estradas, né, The Road Warrior. É legal, assim, cara, que no primeiro... Como eu tinha falado, ele é bem diferente do que vai ser depois. No começo, o que o Joker falou, tinha acabado de acabar o petróleo, né? Ainda tava começando. Eles não sabiam o que viria pela frente de um futuro pós-apocalíptico. Ali era só uma crise, né? Era o começo de uma crise. Aí, ó, a gente tá assim em São Paulo, quem sabe? Já vou comprar minha roupa de humangos hoje. Quem sabe daqui a vou comprar aquela dias. Calça que não tem fundo, sabe? Ah, da bundinha? É. Eu sou o Knight Rider! O legal é que, tipo assim, no primeiro, e tem toda essa parte, mas ele é um filme que ele era bem um western, assim, só que nas estradas, né? Exato, ele é um western de perseguição, né, cara? Perseguição, e tem toda a vingança e tudo mais. O personagem do Max é meio inspirado no Homem Sem Nome do Clint. É, no terceiro eles chamam ele de Homem Sem Nome. É, já no segundo já eles já meio que falam, né, que ele é um Homem Sem Nome, né? Se bem que o personagem do Max no primeiro lembra mais um pouco o John Wayne no... É no Desejo de Matar? Cala a boca, vadia! Não, o John Wayne, não o... Ah, não, eu tô... John Wayne, Desejo de Matar. Caraca! É o John Wayne nos tempos da diligência, ele lembra bastante o personagem dele. Sim, o Charles Bronson é mais legal. Ah, eu também acho, mas... E ele tem lá e ele também lembra bastante Top Gun, né? Que ele tem lá um amigo dele que não é o Guzzi, mas é o Ganso, né? Ele parece mais o Eminem, né? Se ele tinha um amigo que é o Ganso, ele tá parecendo mais o Neymar, então. Né? Pô, ainda bem que o Ganso morreu queimado, não afogado. O primeiro filme, eu acho ele um filme muito interessante, assim, sabe? Mas eu acho que o universo, ele vai ficar mais interessante mesmo de você se aprofundar depois. Eu acho legal que logo você vê que, tipo, a partir do que o ser humano acaba perdendo algo, ou seja, ele acaba perdendo um estilo de vida, tudo vai pro caramba e ele começa a adquirir gostos e acaba nem ligando pro que tá acontecendo. Você vê que é uma... Tipo, as gangues, né, de motociclistas e tudo mais... Eles têm até uma certa hora sadomasoquista, assim. Isso só vai ser explorado bem mais já no segundo. Você vê que acaba tudo ficando muito mais violento, né? Tipo assim, eles estão numa condição que foi retirado aquilo de lá. Lá na Cúpula do Trovão, as crianças falam da cidade do futuro, né? Que seria a cidade do futuro, mas enfim, seria a Terra longínqua, né? Que na verdade era a terra de antes, ou seja, o ser humano ele acabou perdendo algo, né? E isso acaba fazendo com que ele até mude de cultura. É, o Max até fala no primeiro que, tipo, o mundo tá se tornando um lugar mais violento e ele meio que tá gostando disso, ele tá começando a gostar desse negócio das perseguições e tal. Ele perde, né, o lado humano dele realmente quando a mulher e o filho dele morrem, então. Cara, aquela cena deles morrendo é muito densa, tá, cara? Aquela hora ali morre a família dele e ele junto, né? Exato. A alma vai junto com a família. Com a família. E é muito bem feito, cara. É muito, tipo, não precisa mostrar a mulher dele sendo estraçalhada pelo... É tudo em cortes, né? Até já no segundo também. Quando o cachorro morre, simplesmente... Ah, eu fiquei com muita dó dessa parte. É, não precisa você mostrar ali aqui. Mas a morte do cachorro no primeiro é muito mais tenso. Os cara matam o cachorro e penduram na árvore. Ai, cara. Mas a médica fala que ele virou um zumbi, né? Tipo... Eu sou o Knight Rider! Ô, yeah! Joker, por que você gosta mais desse filme do que do segundo? Porque ele tem um clima mais tenso, sabe? Ele passa um suspense maior, acho que eu gosto mais por causa disso, então. Eu acho o meio do segundo filme meio lento, né? Falando em lentidão, tem gente que acha que aquela parte da família dele é uma barriga que o filme tem. Caraca. Jamais é, cara. Pra mim, o segundo ele é o mais lento. Eu acho ele mais lento que o terceiro. Porque, assim, o é importante aquela parte da família do primeiro, porque é ali... Construção, né? Exatamente. O personagem ali, ele tem uma certa esperança, assim, de futuro, né? Depois, ele tá simplesmente seguindo... E você vê que, justamente, a franquia Mad Max é justamente sobre isso. Sobre a decadência que o mundo tá indo. Então, ali ele ainda tinha uma família, ele tinha o que se prender. Depois ele já não tem mais. Então ele acaba virando um zumbi mesmo, um guerreiro sem nome que simplesmente vaga por aí encontrando novas aventuras, né? E acaba consequentemente sendo um herói. Exato. Mas é, tipo, acho que a maioria das pessoas fala que essa parte é uma barriga porque, tipo, hoje em dia você já pegou, você já tem os três filmes, você já sabe quem é o Max e tal, então você não precisa dessa parte porque já te foi apresentado. Agora, pra quem não sabia o que era um filme novo, então... Tipo, fazia parte da construção do filme ali, ele perder a humanidade dele com a perda da família, tá ligado? Exatamente. E o primeiro, é engraçado, né? Ele foi o primeiro filme da Austrália a ser filmado em widescreen. Olha que curiosidade, que não sei se tá interessante isso daí, mas... Exato, não, é legal. Esse filme, inclusive, eu acho que quando ele foi pros Estados Unidos, ele foi legendado. O Mel Gibson foi dublado, porque ninguém conseguia entender o que ele falou. É, exato, o inglês dele era tão ferrado que... Pô, você tá ligado como que o Mel Gibson foi escolhido, né, pro papel? Briga de bar, né? Ele foi acompanhar um amigo dele que ia fazer o teste pra ser o Max. E aí, ele uns dias antes de ir, ele tinha brigado num bar, tinha tomado uma garrafada na cara, sei lá, e ele tava com um corte na cara. Aí ele foi, o diretor lá, o Miller, olhou pra ele e falou: pô, esse maluco tem que ser o Mad Max, o Max, porque, pô, ele tem cara de brucutu, que é o que eu tô procurando, por exemplo. Em algum momento ele é chamado de Mad Max? Acho que não, né? Não, não sempre Max. E outra também. Isso e o segundo... é uma semelhança que tem com o segundo também. É, às vezes tem cenas que tem quase nenhum diálogo, né? Então, tipo assim... Sim, eu gosto muito disso, isso, cara. Isso é muito sensacional, porque até ele... fala até pouco o nome dele. Sabe, acho que uma ou duas vezes que ele fala que o nome dele é Max, né? Já pros próximos, tem vezes que ele nem fala. Então, tipo assim, você vê ali que tem poucos diálogos nos filmes. É, isso abre muito espaço pra interpretação, pra você interpretar o filme do jeito que você quer. E também meio que faz dele um cara que não quer falar mesmo, né? Ele é um cara quietão. É, se ele, tem uma oportunidade ali. Ele fica mais quietão no partir do segundo filme, né? A partir porque, do segundo, é. Porque ele já falou, no primeiro ele ainda era um ser humano. Depois ele. Ele não tem motivo pra querer conversar, qualquer coisa do tipo, entendeu? Ele só um zumbi. Esse filme foi para os Estados Unidos no mesmo ano que foi lançado na Austrália, ou...? Foi logo no mesmo ano ou no ano seguinte já. Sei que ele arrecadou bastante nos Estados Unidos e tal, tanto que a Warner que bancou o segundo filme. Por mais que a Warner fez o segundo filme não ter o nome tipo Mad Max 2, porque eles achavam que muita gente não tinha visto o primeiro filme. É, e no segundo tem uma recapitulação. O primeiro é meu favorito, eu acho que ele consegue trazer carregar bastante suspense, assim, de toda... Você sabe que a mulher do Max vai morrer algum momento. E você fica tenso, assim, torcendo pra que ela não morra, mesmo sabendo que ela vai morrer. E acho que esse clima que me faz gostar bastante do primeiro filme. É, eu acho um filme muito bom, cara. Mistura esse mundo ferrado, mas ainda é um mundo que tá tentando se segurar ali, entendeu? Tipo, a polícia ainda tá ali, as pessoas ainda tentam viver de uma forma normal, mas tem gente que já largou de mão, já tá enlouquecendo, e daí, meu amigo, aí é só fundo do poço. Você vê como, pra mim, uma cena que meio que mostra que, tipo assim, o mundo já tá indo pra vala, que é quando eles... O Max tá com o amigo dele, né, dentro do carro, né, do interceptador, acho que é assim como chamam os carros, e aí eles estão no meio da estrada, aí de repente eles veem um cara assim... com o cu cheio de sangue correndo no mato, sabe? Depois de ter sido massacrado pelos outros caras. Você vê ali que as pessoas realmente estão enlouquecendo, né? E mesmo o primeiro filme, ele tem cenas memoráveis. A cena final, que ele coloca a serra pro cara serrar o próprio pé, né? Ou você explode aqui com esse carro, ou se você tiver sorte, né? Você consegue serrar o seu pé e você consegue fugir. Porra, depois... Exatamente a inspiração pro Jogos Mortais. Né? Exatamente, Jogos Mortais depois foi lá copiar justamente do Mad Max. E é uma violência que você não vê. Você não vê o cara tentando serrar, você não vê... Você vê só a explosão, inclusive, lá no fundo. E ao mesmo tempo é violento demais, assim. E aí você vê ele justamente, o primeiro filme, ele termina com a cena, um plano fechado no Max... dentro do carro, dirigindo já com os olhos bem frios, assim, sabe? Com uma expressão bem fria. Ah, o Mel Gibson é um puta ator, né? É, exatamente, seguindo pro nada. Pô, o Mel Gibson, eu ainda não assisti ainda. A gente vai fazer um cast especial sobre o quarto filme, né? A gente aqui não assistiu o quarto filme, né? Exatamente, o Fury Road. E, poxa, eu quero ver como que vai ser, tipo, Max sem ser o Mel Gibson. Porque é o Mel Gibson, né, cara? Tom Hardy, em questão de fazer personagem frio, assim, cara, ele é muito bom, cara. Dá pra ver isso no Bronson, dá pra ver isso no Batman até. Ele é... Pô, o cara é um puta ator também. Pô, então ao invés de fazer o Ben, ele tinha que ser o Dr. Freeze, né? Caraca. Segundo filme, justamente como a gente tinha dito, né, o Lequinho disse, ele começa de recapitulação... E dos episódios anteriores. Dos episódios anteriores. E muito mais, ele finalmente... No primeiro, a gente não tem essa explicação clara de que aconteceu. Nesse segundo filme, a gente tem uma explicação clara do que realmente aconteceu. E o que aconteceu pro universo ficar daquela maneira. O universo não, né? Porque é só o planeta Terra, né? Eu falei, acabou a gasolina no universo. No universo. Mas, cara, nesse segundo filme é interessantíssimo, porque você já vê que as coisas mudam logo de começo. Tem a explicação do que aconteceu, tem algumas cenas do primeiro filme, a morte da família do Max, sabe? Ele dirigindo com o carro dele e tudo mais. E é legal que o narrador, ele fala de um guerreiro das estradas. E aí já começa um plano fechando no Max no meio de um deserto, todo sujo de terra e tudo mais, com a roupa dele toda destruída e tudo mais. Então você vê que, tipo assim, o visual é completamente diferente e ele mudou, né? Quando mostra o Max novamente, ele tá no carro dele, com o mesmo plano que terminou o último filme, dessa vez agora de uma maneira diferente. Ele tá mais velho, você vê que tá mais decadente tudo. Tá com luzes, exatamente. É, Quarteto Fantástico, né? O Senhor Fantástico. Velho, eu gosto muito daquele cachorro, cara. É isso que eu tenho que falar. Exatamente, cara. O cachorro é uma tristeza quando ele morre, cara. É. Eu gosto... esse filme, tanto, acho que o primeiro também começa com a cena de perseguição, né? Só que aí é o Interceptor perseguindo... É o Knight Rider. Knight Rider, exatamente. A gente esqueceu de falar o nome do cara. E no segundo já é ele sendo perseguido, né? Pelo pica-pau pederasta e o namoradinho dele. O pica-pau pederasta, que é o vilão do Comando para Matar, cara. Não! Não! É sério, cara. Ele é o Fred Mercury, cara. Caraca, como ele ficou tão bicha? Cara, tudo bem que ele já é meio bicho. Ele ficou muito bosta. Caraca, cara. Sabe o que é pior, cara? E ele depois ele foi fazer o vilão em Power Rangers Força no Tempo. Ele é o Hans Zik, cara. Mas o melhor papel dele, né? Pô, o cara era um ator foda, velho. E, tipo, ele tá nesse filme e é justamente como um dos vilões, cara. E aí, sim, ele é um completo exemplo do que aconteceu com a humanidade, né? O nego tá se fudendo tanto que não importa a homossexualidade da pessoa. Ele é um vilão homossexual ali, né? Você vê que ele tem o parceiro dele que anda agarradinho na moto dele enquanto ele tem a calça, né? Que mostra a bunda dele. É, o bondinha. Ele só fica bolado lá, só começa mesmo o filme quando o menino cachorro lá mata o loirinho, o namoradinho dele. Exatamente, né? E é legal que você vê a importância da gasolina, né? Porque o Max, ele vai ali atrás do caminhão, ele pega a gasolina dele, pega, uns potinhos, assim, coloca a gasolina que vem suja e tudo mais, não importa, de qualquer maneira ele precisa, ele pega, né? É, isso, eu achei isso bem legal também. É meio desesperado pra pegar. É, meio desesperador. E justamente o Max nesse filme, eu tinha falado que ele virou um herói pelo acaso, né? Porque no segundo filme, ele virou um zumbi no primeiro filme. Perdeu a família e tudo mais, e ele vaga procurando gasolina, que é o que o ser humano tá mais querendo naquele momento. E ele vai atrás disso e simplesmente ele se envolve depois naquela situação da galera que tem aquele tanque de gasolina. E ele não quer ajudar ninguém, não quer salvar ninguém. Ele simplesmente fala, eu só quero minha gasolina e ir embora. É, isso dá pra ver muito bem pelas cenas dele com o... Eu não vou lembrar o nome do personagem agora, mas com o aviador lá, o cara que tem um helicópterozinho. Meu, o cara toda hora, ele deixa o cara amarrado pra morrer. Tipo, ó, eu tô indo ali, não sei que horas eu volto, fica aí. Aí ele vai lá, acontece um monte de coisa, e quando ele volta o cara conseguiu fugir, ele vai atrás do cara, pro cara carregar as coisas dele. Tipo, instinto humano de sobrevivência. Até no fim, quando ele toma as atitudes que toma lá, de ajudar o pessoal a levar a gasolina, é meio pra ele só seguir o caminho dele e ele poder seguir sozinho, tá ligado? Exatamente, né? Ele, tipo, ali ele percebe que é foda-se, né? Eu vou ajudar aqui, tá tudo ferrado. The Lord among us! The Ayatollah of Rocket Ruler! A perseguição final, eu acho que é pra mim a melhor perseguição que já rolou em algum filme. Isso até comparado com Operação França, que também é muito foda. Aquela perseguição é meio inspirada no filme A General. As perseguições são reais mesmo, ali são dublês fazendo com carros. Sabe o que o Tarantino homenageia? Isso, né? Eu ia falar isso. Eu lembro de eu vendo a entrevista do Tarantino quando ele fez o Grindhouse lá. Sim. E ele falava, tipo, meu, a primeira vez que eu vi gente fazendo perseguição CGI, eu falei, tipo, por que estão fazendo essa merda, tá ligado? Por que não faz com um carro de verdade, não pega e estoura um carro? E é muito legal você ver as cenas do Mad Max, que é tudo isso, né? Tipo, um monte de carro sendo estourado ali, muito bem filmado, gente subindo, um monte de coisa acontecendo. Aquelas cenas que ele grava, tipo, aquelas cenas aéreas deles andando e tal, é muito, muito bonito. Sim, você vê que é tudo feito realmente na raça, né? Era na época em que se faziam os filmes. Tarantino homenageou aí no Grindhouse, né? Na Prova de Morte. Justamente quando o Standman Mike fala sobre a época que eram feitos filmes com dublês mesmo, gente de verdade dirigindo os carros, você sente isso em todos os Mad Max. Até no terceiro você sente isso, apesar das cenas de ação acho que não serem tão boas quanto nesse segundo, que aí realmente aí o cara chega ao nível máximo da qualidade. Ainda assim, no terceiro você vê que as cenas são feitas de verdade. George Miller, no terceiro, ele só dirige as cenas de ação. Quem dirige o resto é um outro cara. The Lord among us! The Ayatollah of Rocket Ruler! Joker, o que você acha do Humongous? O melhor personagem de toda a série. Muito bom, eu queria ter uma roupa daquela. O Ayatollah do Rock'n'Roll. O John Wayne do pós-apocalipse. Pois é, nada escapa ao Mangos. Tecnicamente ele é o vilão, né? Mas o vilão na verdade é o Bundinha, né? O Bundinha, né? O Bundinha. Ele tem nome? Fala o nome dele. Deve ter. Tem o Rio Mango chama ele lá, seu Peralta. Na minha legenda tava Peralta. É o Ezio o nome dele, no nome de mim. Ezio. Ezio. Assassin's Creed. O Ezio. Wesker. Três retardados, mano. É WBZ o nome dele. Wesley. Wesley safadão. Curtindo na balada. Mas ó, cara, o cara lá tem o visual do Jason, né, cara? E no, acho que, se eu não me engano, não tinha ainda um filme com o Jason com aquele visual de máscara de hóquei, né? É, ele é anterior ao Jason. O Jason é de 83, o Superior 3. E o Mad Max é de 81. Exatamente, né? Tipo, antes, né? Será que teve uma inspiração? Porque o cara também, né? Ele é, tipo, todo deformado no rosto. O George Miller deve inspirar bastante. Ele deve aspirar, na verdade. O George Miller deve cheirar uma coca com... Cara, é muita cocaína. Todos os filmes dele. Baby, o Porquinho Atrapalhado, então, velho. Quando eu era criança, nossa, velho. Sério, na moral. Você tem certeza que se olhar ali na produção, deve ter agradecimento à cocaína. Tenho certeza. Cara, aquela parte do 2 que eles queimam os prisioneiros me lembrou muito o Crossed, tá ligado? Só faltou ter alguém sodomizando uma criança, assim. É, Crossed é bem inspirado, assim, em algumas partes no Mad Max. Sim, sim. Aí, ó, George Miller, fica a dica. Próximo filme que você for dirigir. The Lord Humongous! The Ayatollah of Rock and Roller! Eu achei meio fraca só a parte que ele... A barriga que falam que tem no meio ali, a parte deles no... Naquela cidade... Na cidade, acho bem chato. De caucasianos, assim. Aí, eu acho eles chatos, eu acho o personagem líder lá meio fraco e tal. A única pessoa legal é aquela loirinha lá que morre. Eu gosto daquele cara que ele sequestra, sabe? O piloto. Sim, sim, ele é o melhor personagem do que filme. O personagem do John Knoxville no filme recente aí, que esqueci o nome, do Schwarzenegger, é totalmente inspirado. Porra, é igualzinho, né, cara? Bem que você lembrou. É, eles têm uma boa química nesse filme, né? O cara faz a parte de humor, enquanto o Max é todo caladão e sério. E ele aparece no terceiro fazendo o mesmo personagem. Sim, o mesmo personagem, só que outro nome, né? É outro ator, não, é outro nome. Ó. É o Jedediah no terceiro. E tem até a criança cachorro tá com ele lá, só que é outra... Eu não sei se é o mesmo ator que faz a criança cachorro, mas tá. Acho que não. E o Lequinho falou bem, tipo, o Max é todo caladão. Nesse filme, acho que é o que tem menos diálogos, assim, se eu for pra pensar, né? Acho que ele não tem 200 falas no filme. Ele não tem 200 falas, cara. Dele é muito pouco, né? Ele dirige muito e fala muito pouco. Acho que ele uma vez fala, meu nome é Max, não sei o quê. Não tem, por isso que não tem nem citação de Mad Max, nem nada. É o guerreiro sem nome. Eu ouso dizer que às vezes a galera nem deve saber qual que é o nome deles. É, tipo, ele fala... As poucas falas que ele tem no filme, acho que são com o piloto de avião e tal. E quando ele fala algumas coisas na cidade também, tipo, eu fiz um trato com o cara aí, eu quero minha gasolina pra ir embora e tal. É, ele chega na cidade do segundo porque ele viu o pessoal lá estuprando a mulher e matando o cara, né? E ele nem faz isso pra salvar o cara, só por causa da gasolina ele vai lá pra pegar. É o tipo de violência, assim, que depois no terceiro já não tem, assim, tão explícito. É, né? Então, parte da minha bronca com o terceiro é que, tipo, você meio que humanizou mais o Max. É, ele dá meio que a volta e ele se importa com aquelas crianças e tal. Ele volta pra salvar o menino. Exatamente. O Max, no segundo, nunca que ele voltaria pra salvar o menino, ia cagar pra ele, falar, que se morra na areia. Que se morra na areia. A cena final é sensacional, né? E tipo assim, aí chega no final, você descobre que o tanque tinha areia e a gasolina tava nos barris. É, tipo, ele foi só uma distração ali. Fala, é clichê. Mas é, mesmo assim, um clichê legal. É clichê, eu não sei se na época era clichê, sei lá. Na época não era tanto assim, né? É porque hoje a gente já tá mais acostumado, assim, sabe? Mas é bem legal, naquele momento ali o Max, ele fala, tipo, ah, tô destruído. É legal que ele tá com a perna quebrada, o olho ferrado, não, ele dirige. E todo mundo sabe que ele dirige melhor que todo mundo ali, tudo mesmo fudido. É, esse é aquele branquelo bundão que é dirigir. Que é dirigir, você não sabe que ele ia tomar um sacode, né? O Mick Jagger oxigenado lá que é dirigido. Quem narra o filme é o menino cachorro, é o né? Moleque. E é isso que eu fico pensando, tipo, e aí? Aprendeu a falar? É, pô, ele virou o líder daquele grupo. Exato, o aviador virou o líder e depois ele. O aviador cuidou dele e ele. O aviador, o DiCaprio virou o líder. É, o DiCaprio. Caraca, se o DiCaprio fosse líder daquele grupo, não ia durar 2 dias. Não ia durar 2 dias. Não. Principalmente se fosse o aviador, ele ia ficar se limpando toda hora. Ai, vou tá suja, vou tá suja. Agora, se fosse o lobo de Wall Street, ele ia cheirar. ele ia cheirar a areia do deserto. Ele ia pegar aquele tanque lá de areia? Isso não tá ligado. Cheirar. Parando pra pensar aqui, que eu acho que o personagem do Ryan Gosling no Drive, acho que é mais inspirado até no Mad Max do que no Clint Eastwood. Verdade, cara, parece bastante. Agora que eu fui parar aqui. Aí a gente chega em 85, auge dos anos 80, a gente tem Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, né? Que aí Tina Turner. Exatamente. Aí, como eu disse, pra mim eu acho que é um filme que ele vai mais pro lado fantasioso da coisa. Ele é até mais leve, tem os meninos perdidos ali, que é exatamente. Ele vai pro lado Tina Turner, da coisa. Ele vai pro lado Tina Turner. E músicas, ele é bem anos 80, assim, ele é bem uma aventura dos anos 80, assim, fantasiosa, né? É um filme bem mais Sessão da Tarde do que os outros dois, cara. Exatamente. É por isso que passava tanto no SBT, né? Exato. Meus pais, eu tava falando com eles falaram, tipo, ah, você tá assistindo Mad Max? Tipo, A Cúpula do Trovão é o único que eles assistiram. É, exatamente. Acho que a maioria... Eu só ouvi... A Cúpula do Trovão foi o primeiro que eu assisti. Aliás, Joker, eu sei no que isso resultou. Você pode falar sobre... Tá, posso. O meu avô é um aficionado por cinema de ação e tal. Ó, a mão da ação chega a tremer. Tremei. Aí ele um dia alugou o Mad Max 3 pra eu, meu filho, ver. Aí a gente assistiu e ficou louco por causa da Cúpula do Trovão e tal. Ficou louco por causa da Tina Turner, pra falar. Não, pô, ela é meio estranha. Ela é, mas sei lá. Aí a gente foi, vamos brincar de A Cúpula do Trovão. Aí o meu tio tinha um Fusca que ele não usava mais, que ficava na frente da casa dele, que era do... Aí a gente subia no o dois, eu, tipo, eu e meu primo subia no Fusca e os outros primos ficavam embaixo batendo e gritando: dois homens entram, um homem sai, dois. Isso aí é a gente ficava... de filme pornô, cara. A gente ficava trocando, batendo no outro, e um dia o meu primo empurrou, eu girei de cima do Fusca, caí, bati o braço naquele, a porra daquele ferro que tem, que parece um ferro de tanque na parte de trás do Fusca, e cortei meu braço, quase deu pra ver meu outro, né? E desde esse dia o Joker deixou de ser humano. Aí eu virei o Mangos. Sunga e máscara agora. Pô, pior que eu tenho a máscara do Jason, vou agora comprar uma cueca de couro? Boa! Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filme inédito. Que justamente A Cúpula do Trovão é uma das partes mais interessantes do filme, assim. O universo já tá bem mais definido, assim. Ele é mais fantasioso, mas ao mesmo tempo ele cria um universo muito interessante ali, né? É, você vê que as sociedades já estão começando a se reconstruir, né? Já tem, tipo, mini comunidade. Sim. Mas ela tá se reconstruindo, olha só, ela tá. Eles já estão procurando uma forma nova de energia e tal, que é um... Não é mais aquela humanidade de antes, assim, sabe? De cidades e tudo mais. É uma humanidade que... Tem tribo, né? Virou um negócio tribal. Meio tribal, né? Tipo, um novo... É reconstrução da sociedade, né? Igual realmente aconteceu de verdade. Se você for puxar por mil anos aí, antes de Cristo e tal... Olha aí, eu vou fazer... A aula de história... Essa faculdade de história, garoto, do Joker tá... Esse é estudado, sacanagem, cara. Viu? Esse é um moleque estudado, né? Menino que estuda história. A mão de humana chega a tremer. A mão de um mango. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filme inédito. É, tipo, é uma reconstrução, assim, que você tá vendo, realmente, tem as cidades e tudo mais, tá algo mais, tipo assim, voltar ao que é agora, ou que era antes da crise, vai demorar, tipo, uns, sei lá, uns 600 anos, tá exatamente, ligado? Exatamente, é. Mas, tipo assim, é algo... É legal, porque não tá mais sadomasoquista, assim, sabe? Não tá algo bizarríssimo, sabe? Eu digo que tá mais fantasioso, mas é que a sociedade, ela tá mais, tipo assim, diferenciada, né? Ela tá numa condição diferente do que... Ela não vai, como o Lequinho disse, não vai voltar ao que era antes. E é legal, assim, que eu tinha falado da Cúpula do Trovão... E é interessantíssimo o conceito da cúpula em si, né? Os caras amarrados em elásticos, eles pulando ali, brigando assim no ar, e eles pegam armas assim por cima com um monte de pessoas que estão assistindo e entregam pra eles. É tipo, pô, muito, muito legal. É o nosso conceito de luta livre, só com morte. E é também meio que o negócio lá das arenas de... Meio gladiadoras. É, sim, exato. Exatamente. Exatamente isso. Dois homens entram, um homem sai. Igual nas arenas. Gladiadoras. É, ou sodomia. As crianças ali, os meninos perdidos, eles falam da cidade do futuro, da terra futurística. Enfim, não lembro como que é dito ali no filme. Meio que eles aí, falam em meio de fantasia, né? Tipo, barco de fadas. Sim, é porque o George Miller, ele gosta muito dessa parte fantasiosa e tal, de contos de fadas, tanto que ele virou diretor de filme infantil. Ele dirigiu o Rap Fit, né? Exatamente, é. É igualzinho, que você vê ali nos personagens, é igualzinho que você vai ver em Rap Fit, né? O Porquinho Atrapalhado também, né? Pô, imagina o Mangos em Rap Fit. Porra, cara. Imagina o Mangos em Baby, né, cara? E a galera não gosta desse filme tanto assim, porque o George Miller justamente trouxe isso pro filme, né? Trouxe uma... pro personagem ali, uma hora mais, tipo assim, mais nessa pegada mais de fantasia e tudo mais, as crianças ali, e eu acho isso interessantíssimo, porque antes havia a tecnologia, enfim, havia uma sociedade normal como nós aqui, que estamos gravando esse podcast, não normal, vivendo. Normal, a gente é meio normal, né? Exatamente. Mas aí depois, tipo assim, a sociedade ao mesmo tempo ela evoluiu pra algo completamente diferenciado, que chega a ser, né, tipo, teve toda a barbárie, né, agora a sociedade tá se reconstruindo, mas de uma maneira diferente, e aquela sociedade antiga, antes do petróleo acaba sendo algo fantasioso. É uma lenda, né? É uma lenda, exatamente, né, e pro final eles vão encontrar isso. É legal que o Max nesse filme, ele acaba sendo um herói, que ele não queria ser bem o herói, ele vê aquelas crianças, mas não tá querendo ajudar elas, tipo, foda-se, mas depois acaba no final ajudando. Mas no começo do filme, ele tá tão ferrado, sabe? Ele não tem mais o carro dele, ele tá andando, ele tá tipo... ele tá andando de camelo, né, cara? Ele tá cabeludão, andando de camelo em cima de um carro. Que ele simplesmente aceita, né? O que você tem aí pra me fazer? Ah, Cúpula do Trovão? Entra nesse lugar aí, só quero carro, gasolina, enfim... É a morte do mito, né? Porque a alma do Max já morreu e nesse momento o mito tá morto, né? Porque ninguém sabia quem era o Max, e como se diz... ele era o homem sem nome já. Quando você mata as origens de um mito, o mito morre. Caraca, essa faculdade de história de um cara... Tava tendo bastante aula de filosofia, né? Cara, o que que tá acontecendo com o Joker nesse cast? O dia que o Joker começar a citar Dostoiévski aqui, eu saio, sério. Cadê aquele Joker de Várzea? Exatamente. Cadê? Tô sentindo falta do Joker que não falava nada com nada. Você tá falando coisa muito inteligente, eu tô com medo. A fumaça aqui tá cheia. Tá fazendo eu tremer agora, não, cara. Não, mas isso que o Joker falou aí, a mão da filosofia aqui tá tremendo. O que o Joker falou desse negócio da morte do mito é interessante, que tipo, até a sociedade do filme, ela é meio, o que a gente já falou, é um mito, né? A fantasia me lembrou o Planeta dos Macacos, o original. Sim, tá. Que tipo, os humanos eram os animais ali, e a sociedade que um dia existiu era um mito, tipo, era o futuro ou era o passado, ele tava num universo paralelo ou não, entendeu? É bem legal isso aí. E a Tina Turner é uma vilã bizarra. Pô, mas ela é a primeira mulher, assim, de toda a série que demonstra algum tipo de força, porque durante toda a série... É uma série extremamente, não é, vou falar machista, que é sacanagem. Universo masculino. É um universo bem masculino, e ela apesar é a primeira... do pundinha não ser muito masculino. Mas ele ainda... Mas aí é que tá. É, tipo assim, a sociedade, o que aconteceu fez as pessoas foda-se, né? E tanto que o Budia ali é... Querendo ou não, mostrar uma mulher forte com a evolução da sociedade é mostrar a evolução da sociedade. A mulher vai ganhando força com o tempo. E é exatamente isso que a gente não assistiu ainda, mas no próximo cast a gente vai ter assistido, que vai sair essa semana também. Só tá rolando uma polêmica no novo por causa disso aí. O pessoal babaca tá falando, ai, porque isso vai contra, isso é uma mensagem feminista desse filme. Exatamente. Ah, o contrário, a evolução acaba... No quarto filme a gente tem muito mais mulheres, a gente finalmente vai ver a parte das mulheres ali e a evolução delas. Tanto que a Charlize Theron tá sendo considerada já a protagonista muito mais do que o Max, né? A gente vai ver... Muito melhor que a Tina Turner, no filme. Com certeza, é muito melhor que a Tina Turner. A Tina Turner tem o peito estrábico, assim, é meio que um leste e outro oeste, tá ligado? Cada filme, o George Miller, ele traz algo diferente daquele universo, traz uma maneira nova de se ver aquilo lá. No primeiro filme a gente vê o começo, né? Quando acabou o petróleo. No segundo é ele ver o resultado do fim do petróleo e a luta pela gasolina. No terceiro filme, ele já mostra uma sociedade se reconstruindo, né? Ele tá mostrando agora simplesmente como tava. E agora, nesse quarto filme, ele mostra a condição que ele não tinha mostrado nos outros filmes, que era das mulheres. E o negócio que eu acho que ele vai mostrar nesse novo, que ele mostrou no terceiro também, é meio que tipo a volta, a perda da inocência e a volta da inocência, assim. Porque nesse, as crianças são, querendo ou não, naquele mundo todo cagado, elas são, tipo, inocentes. Elas não têm noção do que acontece ali. Elas estão procurando o mundo encantado deles ali, o que meio que dá a volta do primeiro, que é quando ele perde, que tipo, o bebê dele morre e tal. Não tem inocência, exatamente. A partir do momento que a família dele morre ali, não tem mais inocência nenhuma na série, até culminar no terceiro filme, que aí sim... E no quarto parece que vai ter isso, porque, tipo... tem um cara lá sequestrando as mulheres. Eu ainda não vi, então posso estar falando uma merda. É, a gente tá falando. Mas, tipo, ele sequestrando as mulheres e meio que a Charlize Theron tentando resgatar elas. Tipo, perda da inocência e... É algo meio... A pureza meio que... da mulher, né? Exato, isso. E a Charlize Theron é aquela figura forte, tá ligado? Tipo, é, que mulher... Pureza da mulher é o cacete, tá ligado? Mas o... no segundo filme tem um cara que fala, né? Pô, sinto saudade das mulheres limpas, né? Tipo de... É o aviador que fala. Sinto falta de batom, de esmalte. Meio viada, né? Batom e esmalte, né? Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Filme inédito. Esse terceiro filme, ele não foi dirigido completo pelo George Miller, né? Ele ficou tanto sensibilizado com a morte do produtor, que inclusive tem o nome dele no final ali, né? É, falecendo, né? Ele ficou tão sensibilizado com a morte do cara que ele acabou, tipo, meio que se desinteressando pelo projeto, assim, sabe? Mas aí o outro diretor convidado, né, acabou dirigindo o resto do filme, enquanto ele dirigiu só a cena de ação. Que aí sim permanece a qualidade de cenas de ação feitas realmente. Cara, é muito bom. Ele tem uma identidade muito forte, assim, de cena de ação. Aqueles planos atrás do carro e tal, aquelas cenas aéreas. Ele tem uma identidade visual muito. O legal dos três filmes é que todos eles foram gravados na Austrália, né? Que é. A Austrália é um grande Texas. Né? É, terra de ninguém, aquela merda, né? Se alguém aí mora na Austrália, desculpa aí. Caraca, se alguém mora na Austrália, meu amigo, ouvindo o BDC... A gente ama vocês. A gente ama. Se alguém mora na Austrália, consegue um autógrafo do Keith Urban pra mim? Valeu. Consegue um autógrafo do Canguru Jack pra mim? Ah, não, esquece, o Keith Urban é da Nova Zelândia, desculpa. Nossa, tá, é. Boa, Diogo, parabéns. Faço história, não faço geografia, mas... É. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, filme inédito. É um filme muito mais infantil que os outros, ele tem aquela redenção e tal... Ele é bem, tem umas partes muito infantis, assim, mas ainda é um filme bom, tá ligado? Ele tem cenas boas e a parte da Cúpula do Trovão ali é muito legal. A Tina Turner daria uma ótima Tempestade, cara. Nossa, não. Eu não. Daria. Seria e o Mel Gibson daria um bom Wolverine. Daria. Que tá igualzinho nesse filme, né, cara? Galera, terminou aqui nosso podcast sobre o Mad Max. Ainda tem a parte de indicações, mas um recado que eu tenho que dar é que ainda essa semana a gente vai ter o podcast especial do Mad Max Estrada da Fúria, que a gente ainda não assistiu, mas vai assistir. E vem comigo, que a gente vai falar sobre o filme. Chegamos à parte de indicações e eu vou pedir pro Joker fazer essa indicação. Opa. Para esse podcast. Então, eu vou indicar o livro Mito e Realidade da... Não, só que não. Ah, conhece. Ah, vou indicar o príncipe do Maquiavel. Não, eu vou indicar. Eu posso indicar duas músicas, Rafael? Porque pode. Tem meio. É. Primeiro eu vou indicar a música do Five Fingers Death Punch, que na verdade a música não é deles, a música é do Animals, mas eles fizeram um cover que é House of Rising Sun. Eu vou indicar mais por causa do clipe, que é totalmente inspirado em Mad Max, é um clipe de uns 6 minutos, tá ligado? E é totalmente inspirado em Mad Max, é bem foda. Mas e outra música que eu vou indicar é Ayatollah of Rock'n'Roller, do Soulfly, a banda do Max Cavaleira. Que a letra é baseada no personagem, né? Do Mangos. É, o Rafael, também posso fazer duas indicações também? Pode, cara, tá liberado. Já que a gente já falou dos dois filmes no cast aqui, então é por isso que eu vou indicar. Mas já que falou da questão de carros e tal, de inspiração no personagem, vou indicar Drive, que é um filmão. Porra. Dirigido por um diretor que tem um nome muito grande pra falar agora. E, cara, é um filme excelente, tá ligado? Passa também essa questão do personagem não ser humano. Ele luta... O personagem do Drive, ele meio que luta contra o lado humano dele, assim, é bem bom mesmo. E o segundo filme que eu vou indicar é Warriors, né? Selvagens da Noite. Porra. É... Também de 79, né? Um produto da época também. Não vou falar nada, cara, assistam. Os caras matam o nego de a cotovelada, cara. É o melhor filme do mundo, cara. Ter podcast dele, já tá confirmado. Por favor, eu quero participar. Eu já vou pegar aqui o livro de filosofia já pra entender. As referências que eu... Então, já vou pegar aqui meu livro do Richard Leake aqui já pra dar uma entendida. Ai, já... caraca, A minha indicação pra essa semana, no caso eu só vou dar uma indicação, e na verdade ela não é minha, eu tô aqui em nome do Gustavo fazendo uma indicação ele não pôde participar do cast, né, grande fã de Mad Max, mas ele resolveu falar pra mim qual era a indicação dele, eu tô aqui transmitindo, ele indicar a série literária A Torre Negra, que é do Stephen King. Exatamente, né? Ele fala também sobre um futuro pós-apocalíptico, né? Que ele fala sobre um pistoleiro que... Enfim, é sobre um pistoleiro e é um futuro pós-apocalíptico. É, a indicação do Gustavo, ele que você quiser explicar indicação... mais... Ele... pergunta pra ele lá. Que aí ele mistura meio que... Assim como o Mad Max também mistura West, né? Aí mais fantasia e horror, né? Justamente pelo ser algo mais sombrio, né? Cara, só mais uma coisa, na TNA, falando de luta livre aqui, um momento, vai pro bom rapidinho. Sim. Tinha uma luta que era, parecia a jaula do Trovão, acho que até tinha armas em cima pra você pegar. Se achar a vida, a gente coloca aí. Beleza. Acho que o Joker morreu, hein? Morreu. Oh, caralho, eu tô falando comigo que foi mutado, pô. Mas é muito burro, né, cara? Essa estipulação foi criada na WCW. Quer dizer, a ideia do Thunder Rome foi criada na WCW. Ele foi a primeira federação que usou. Só que fizeram uma vez só. Aí depois a AAA no México fez, só que na AAA a ideia é fugir pelo círculo em cima da jaula. E depois a TNA criou também, que da TNA eu não lembro como é, Asylum Match, eu acho que chama. É, e eu lembro que tinha a Steel Cage também, que tinha armas em cima. Tem outras duas referências de Mad Max, né? Uma é o Sid Vicious, que foi o Mangos, a última game de Mangos, e o Chris Jericho, que tem o nickname que é Aitolaf Rock'n'Roll. E tem o Pipe Bomb Assassin Beast. Entra no Pipe Bomb, podcast de luta livre, quem curte. É importante, deixe seu comentário no podcast, se você deixar o seu comentário, a gente vai criar aqui uma parte de leitura de comentários, a gente vai estar aqui lendo seu comentário, respondendo aqui no próprio cast, ou até mesmo um cast especial sobre leitura de comentários. Enfim, a gente ainda não pensou nisso, mas a gente vai pensar. Pra gente pensar, você tem que comentar, e pra comentar é fácil, simplesmente vá aí no post do podcast, deixe seu comentário, a sua opinião. Você acha que tem algo que faltou a gente falar no cast? Você acha que tem algo que você não concordou no cast e gostaria de dar a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Mas o Joker devia falar de Dostoiévski agora? Sim ou não? Eu devia citar Sorayama no podcast? Sorayama. Todas essas questões, simplesmente, você pode ajudar a gente a solucionar. Então deixe seu comentário aí, galera. É importante ter o feedback pra saber. Mas lembre que se criticar, eu vou discutir com você com teorias de filosofia, hein? E que o lobo, o homem é o lobo do próprio homem. Exatamente. Quem não conhece, www.bancodecerebros.com.br, o nosso site, tem o Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, tudo /bancodecerebros, né? E enfim, tá todos os links aí no post. Deixa o seu comentário. Um grande abraço e até mais. Falou. Tchau. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.